Irmãos, eu sou de Belo Horizonte, meus pais são missionários há 50 anos, fizemos 50 anos de casado também, eles são missionários batista, eu cresci em igreja evangélica, batista, na época era da Convenção Brasileira, então era um grupo que chamava Embaixadores do Rei, que era tudo organizadinho, tudo nos conformes e tal, e... toda a minha família muito enganjada nesse processo de comunidade cristã, de fazer a obra de Deus, etc e tal. E quando eu fiz 10 anos de idade, eu virei para minha mãe e disse para ela assim: me mata, mas eu nunca mais fiz naquela desgraça, ou seja, a igreja. Por quê? Eu tomei tanto ódio de igreja, tanto pavor de igreja, de cristãos, desse sistema todo. Porque desde que eu me entendo por gente, a minha mãe me obrigava a colocar aquelas roupas que eu odiava. Eram umas roupas de tergal, de poliéster, que na época, né, o evangelho achava que aquilo era legal. E eu tinha que ficar quieto, sentado no banco, sem mexer, sem fazer nada e tal, e aquilo me agoniava. E eu não conseguia, porque eu sempre fui muito imperativo, muito estrambelhado, por onde eu estive, eu sempre quebrei as coisas e não dava para ficar quieto. Agora, depois da pós-modernidade, depois que eu casei, que a gente começou a descobrir umas pesquisas feitas pela ciência, o mundo da psicoterapia, em relação às pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, os DDAs, os TDAH, etc e tal. Depois, alguns anos, há 2 anos que eu fiquei sabendo desse trem. Então eu sofri a vida inteira, fui estigmatizado a vida inteira. Na igreja eu ficava quieto no banco, e mexe pra lá e mexe pra cá, puxa o cabelo da irmã, corre, derruba a vida do outro e tal. E na igreja tinha um varódromo embaixo na sala com as varas, que era pra descer a vara nas crianças, nos adolescentes, que ficava quieto. Então minha mãe vivia descendo comigo e chapuletava a vara pra eu ter caráter, eu precisava de ter caráter, eu precisava de respeitar Deus. Enfim, o tempo foi passando, eu fui tomando ódio, vindo dos acampamentos, lá em casa todo mundo é cafeineiro, toma-se muito café na minha casa, e todos os acampamentos, final de semana, para o parque, para os lugares, mamãe colocava uma garrafa de café na minha mochila, eu sempre quebrava as garrafas de café. Aí no domingo à noite, me colocavam com os outros pré-adolescentes lá na frente e davam os relatórios, que foi legal, etc, etc, e fechavam aquele relatório sempre comigo. Ah, o desligado quebrou mais uma garrafa de café. Eu ria, todo mundo ria, era o máximo, mas aqui dentro virava um inferno. Eu fui tomando ódio daquelas caras de crente, de vida, de igreja, aquele formato todo, aquela coisa foi me consumindo, foi me destruindo. E eu comecei a associar Deus com a igreja. Geralmente não tem nada a ver um com o outro, né? Não é? É verdade. Geralmente, se a gente for para a Bíblia e fazer uma análise de campo, como está a nossa cidade, a gente fala, tem alguma coisa errada. Não bate a relação igreja, Deus e caos urbano. Não tem nexo. Ou a gente está louco, ou alguma coisa está errada. Mas voltando lá atrás, eu comecei a associar. Quando eu fiz 10 para 11 anos, eu falei para ela: me mata, mas eu não piso mais lá. Não fui. Apanhei, fiquei de castigo, tomei sova, mas não fui mais. Fiquei 10 anos por aí. Eles falam que eu fui para a vida, né? Mas na realidade a gente foi para a morte. E comecei a aprontar e fiz tudo que você imagina e o que você não imagina. Tudo. Só não fui passivo na homossexualidade e também matei, certo? O resto eu fiz de tudo, tudo. E aprontei, aprontei, aprontei. E o meu desejo, meu prazer, era querer aprontar com Deus, porque eu tinha muito ódio de Deus. Então, às vezes, eu estava num hotel com uma menina crente que eu vivia. O meu prazer era sair com a menina evangélica para depois que rolasse de tudo eu virar e falar: seu filho de uma... Falava com Deus. Seu filho de uma boa senhora. Está aqui seu povo e está aqui você, seu corpo sujo. E eu tinha essa relação com Deus constantemente. E eu fazia questão de perseguir. Eu roubava grana, dízimo da minha mãe, da Bíblia. Eu tinha grana, mas eu não precisava daquela grana. Eu pegava o dinheiro do dízimo para comprar pó para cheirar, porque eu queria sacanear o dinheiro do dízimo de Deus lá daquela igreja. Então, por 10 anos, eu vivi essa loucura na minha vida. Enfim, minha vida foi pro poço e eu fui parar na clínica de recuperação em Bauru, São Paulo, cuspindo sangue, de tanto cheirar pó, de tanto aprontar e loucura e etc, etc, etc. Mas eu não quero focar a minha vida lá, no mundão. Quero focar alguma coisa que você vai entender no final a proposta. E eu fui para a clínica, chegou lá na clínica. A minha ideia era passar um tempo, largar os produtos químicos e ficar só com os produtos naturais, os aditivos naturais. E eu estava enrolado com uma mulher, a gente ia embora para o Peru, eu queria morar no Peru, não sei por que na época. E lá na clínica, um dia, um domingo pela manhã, que era o único dia que tinha folga na parte da tarde, o cara chegou com aquela cambada de maluco, estressado, angustiado e etc e tal. E ministrou uma escola bíblica chata de 2 horas. Falou, falou, falou, revistinha, e foi falando e ninguém aguentava mais ficar sentado. E o cozinheiro produzindo o almoço, o cheiro vindo, todo mundo afim de sair fora. Ninguém estava ouvindo mais o cara falar de Bíblia, aquela chatice, porque era muito tempo para concentrar as pessoas. E ele não tinha muita didática no processo. Aí liberou, acabou, orou, estamos descendo para o refeitório, ele mandou todo mundo voltar. Quase que ele morreu na manhã. Era só gente tranqueira. E eu fui um dos que falei, eu vou matar esse cara, vou quebrar esse cara na porrada, e eu vou mostrar esse cara o que faz conosco. Voltamos todos lá para aquele salão que tinha lá, todo improvisado. A clínica era muito precária, a cozinha, tudo. Os clientes gastavam grana com tudo, mas não doavam para a clínica. Né? Eu ainda associando Deus com esse tipo de igreja. E eu sempre mentalizei todo esse processo. E eu sei que ele voltou e falou com todos nós assim, olha, eu só trouxe vocês de volta, porque quando eu estava descendo, Deus me mandou trazer vocês de volta para ler um versículo. Aí a galera, tá bom, lê logo e tal. Então senta. Todo mundo sentou, foi olhando para a cara dele assim, tipo, meu, lê rápido, eu quero comer. Ele abriu em João, ele tinha falado a manhã inteira sobre a oração de Jesus, que é João 17, a obra consumada, Senhor, te entrego, Pai, que sejam um, Paraná e Pororô, caixinha de fósforo. Ele estou com o texto ali. E antes do João 17, tem o João 16. E o último versículo é o 33. E esse versículo fala assim: tenho-vos dito isso. Isso é Jesus falando para nós através da palavra. Tenho dito para vocês terem paz em mim. No mundo, no sistema, vocês passarão por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. De Deus. Parece que foi um burro tão grande no meu peito. Bum! E eu fiquei babando. Foram me chamar, me levaram um prato, o cara sacou o que tinha acontecido. Ali eu meditei, eu chorei, eu fiz uma regressão na minha vida inteira. Pensei tantas coisas. E passei o resto daquele dia, nem fui pro futebol. Passei o resto daquele dia ali viajando. E tudo que eu já havia ouvido naquela igreja no passado, tudo que eu tinha vivido, tudo que meus pais trabalhavam plantando igreja, minhas irmãs missionárias, minha família toda missionária. E eu falei assim naquela tarde, eu vou embora dessa clínica e eu vou seguir esse Jesus. Falei isso que eu quero. Parece que naquele momento quebrou assim aquele véu negro que tinha em relação a mim e à igreja e a Deus. Saca? Parece que demoliu, parece que arrombou todo o processo por anos eu vivi. Esses 10 anos que eu fiquei por aí, tinha vez que eu ficava tão seco, seco, seco, seco, seco, seco. Às vezes eu parava na porta de uma igreja porque eu precisava de alguma coisa, mas mesmo porque eu odiava, eu queria alguma coisa dali, porque eu sabia no íntimo, no inconsciente, que ali, naquele local, tinha alguma coisa que podia preencher aquele vazio. Apesar de eu não querer nada daquele lugar, o inconsciente me levava a parar na porta. E algumas vezes eu parei na porta da igreja, esperava o grupo sair e ficava em pé assim, esperando alguém sair para falar comigo ou me dar um abraço. Eu nunca ganhei um abraço. As pessoas saíram da igreja e olhavam, alguns. Eu ficava ali igual um estátua, igual um idiota, e olhava. O pastor Malmó às vezes cumprimentava: olá, jovem. E eu falava: nossa, o que, que é isso? Aí eu ia procurar abraço em outras coisas. E quando eu estava na clínica, que essa palavra foi colocada, e Deus me pegou de cheio ali, eu voltei um tempo depois para Belo Horizonte e me ingressei num processo missionário. Isso já tem 20 anos e meio que eu estou no campo missionário. E nesses 20 anos e meio eu tenho procurado a tentar fazer a vontade de Deus, a tentar seguir a Deus, a tentar ser um bom cristão. Eu procuro tentar buscar conhecimento na palavra, tento servir a Deus. Porque a vida ela é muito cheia de ondinhas. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. E às vezes você sai da igreja e você prega sobre pureza. No segundo sinal você já peca com a mulher que passou. É assim a vida. É uma neurose completa. É um revu a nossa vida nessa terra. Eu fico pensando a nossa relação com todo esse cosmo que a gente vive nele aqui. De trabalhar, de estudar, de vir na igreja, de pagar impostos, de fazer filho, de ir no supermercado, de comer um bom menu, de transar sexo, de não sei o quê, de fazer aquilo e aquilo outro, de ganhar dinheiro, de curtir o Natal, de curtir o Carnaval, e entra ano e sai ano, e a gente vai vivendo todo esse processo contínuo na nossa vida, nessa terra que Deus nos deu para cuidar, do jardim que Deus nos deu para cuidar, nutrir, hidratá-la. O que a gente não faz? Eu fico pensando, eu estava lendo um texto antes de vir para cá. Eu queria ler esse texto rapidamente, nem precisa abrir a sua Bíblia, só para lá acabar já. Não. Que diz assim: assim nunca ficamos desanimados. Ah, o título é Tesouros Espirituais em Potes de Barro. Assim nunca ficamos desanimados, pois Deus, na sua misericórdia, nos deu esse trabalho. Temos rejeitado tudo que é feito às escondidas e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé nem falsificamos a mensagem de Deus. Ao contrário, agimos sempre de acordo com a verdade. E é isso que nos recomenda a todos, diante de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, ele está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não creem porque o Deus mau deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual é a verdadeira semelhança de Deus. Pois não anunciamos a nós mesmos, anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que diz, da escuridão brilhará a luz, e mesmo que fez a luz brilhar nos nossos corações. Isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo. Porém, nós que temos esses tesouros espirituais, somos como potes de barro comum, para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes estamos em dificuldades, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. Às vezes somos feridos, mas não destruídos. Levamos sempre os nossos corpos mortais à morte de Jesus, para que também se veja a vida dele nos nossos próprios corpos. Amém. Amém. Qual é a referência do texto? É 2 Coríntios 4, de 1 a 10. Eu ia ler todo o 4, mas não vou não. Esse texto está falando aqui sobre nós mortificarmos a nossa carne nesse pote de barro que a gente vive nele, nessa carcaça cheia de neurose, cheia de problema, cheia de confusão, cheia de doideira, cheia de preguiça, cheia de tantas coisas que muitas vezes nós nos pegamos nela, porque a vida ela é cheia de ondinha. Pior hora que eu estou lá em cima, pior hora que eu estou lá embaixo. Eu venho, glorifico a Deus, mas de repente amanhã a minha conta está no vermelho, eu já entro em pânico, eu já falo, nossa, estou sem grana, como é que eu vivo sem grana? E de repente alguém da minha família adoece, eu já entro no outro colapso. E de repente sai um pacote do governo que não agradou a minha empresa. E nós vivemos essa contínua busca de estarmos bem, de mantermos bem no patamar onde muitos aí têm pregado o evangelho triunfalista e mentiroso, têm feito com que a gente acredite que a vida é só aqui. E quando eu paro para lembrar tudo que eu vivi, e o tempo inteiro que eu perdi por aí afora, e quantas vezes eu parei na porta de uma igreja querendo um abraço, e quantas vezes eu num hotel, na boca de fumo, em algum local, eu desesperadamente e inconscientemente eu queria algo para minha alma, mas eu não conseguia. E desde que eu vim para esse reino de Deus, essa galáxia de Deus, com essa miscigenação de conceitos, de doutrina, de estilos, onde que ninguém chega num denominador comum, eu olho para o texto e eu fico pensando, meu, a gente é pote de barro, e pote de barro foi feito para quebrar. E esses potes de barro, eles é impossível nós conservarmos uma matéria tão boa dentro dele, se ele não é renovado e trabalhado o tempo inteiro. Foi Jeremias, né? Que teve a visão do oleiro trabalhando lá nos jarros de barro, e ele teve a visão que quando não ficava bom, ele quebrava, depois ia lá, jogava na água, derretia aquela parada de novo e fazia de novo. E essa luz que o texto fala que está em nós, que tem que brilhar, e esse brilho tem que ser o Jesus Cristo para a sociedade, para o mundo, para o sistema. E às vezes a gente começa a observar o nosso estilo de vida cristã e a gente vê que tudo que a gente está fazendo é vaidade, e tudo que a gente está lutando é vaidade, e tudo que a gente está ansiosamente correndo atrás são coisas que vão ficar nessa estrutura aqui terrena. Eu tive uma ideia, nesse texto termina sobre uma glória, uma cidade distante, um céu que Deus está preparando para nós, talvez pode ser até aqui mesmo. Vem um tsunami, vai, a gente começa a plantar tudo de novo, vira um grande jardim maravilhoso, certo? Sem química, sem tecnologia, sem um monte de coisa que está consumindo a terra. E de repente eu fico pensando, esse texto está falando para a gente priorizar essa luz dentro da gente, esse óleo que tem que estar dentro do pote de barro. E quando esse pote de barro, ele a gente faz uma analogia em relação ao nosso corpo, à nossa vida, eu começo a pensar o quanto de óleo e de luz que nós precisamos de ter, no sentido da gente não viver esse sistema, porque o texto termina dizendo que nós temos que preocupar com lá. E isso aqui tudo é rodoviária. Recife é rodoviária, sua família é rodoviária, sua empresa, seus negócios, seus filhos é rodoviária, seu carro, seu cachorro, tudo é rodoviário. O seu cônjuge não te pertence. Pertence a Deus. As coisas, o púlpito, isso aqui, ó, é um troço que vai. Isso é de ferro. Quer soltar, é? Quer? Solta. Olha só. As pessoas priorizam tanto um púlpito, um altar, os templos, as coisas que vão ficar. Isso tudo aqui são produtos que não são produtos do meio. Pode trazer de volta, meu querido. Desculpa, Marquinho. Nós vamos chegar lá. Fica bom. Depois você vai pro inferno, o diabo pega esse pulso e começa a bater. E todo esse procedimento da nossa vida aqui, passageiro, rápido, e quando a gente começa a olhar como que está a situação da humanidade, e a gente vê tanta igreja, tanto cristão priorizando tanta coisa que não é gente, priorizando tanto processo de frutos que não duram para sempre, de frutos que vão ficar aqui. E a gente começa a olhar e ver como é que estão os valores da nossa humanidade e os valores da nossa vida como cristão. Eu preguei na igreja hoje, fulana de tal, no bairro Bertano de tal, e a igreja tinha mais ou menos umas 500 pessoas, por aí eu acho. E eu perguntei para os caras, quem aqui tem mais de um ano de convertido? Todo mundo, amém, amém, glória a Deus. Falei, quem aqui já leu a Bíblia toda? Agora tem que falar a verdade. Levanta a mão bem alta. Eu não contei 20 pessoas. Eu falei, como é que vocês querem que o Evangelho do Reino de Deus alcance a comunidade que vocês estão? E seja um Evangelho transformador para a sociedade que realmente precisa do Reino de Deus transformando essas pessoas de dentro para fora. Um lugar onde é cheio de boca de fumo, prostituição, não sei o quê, como qualquer lugar do mundo. E eu comecei a ver os valores dos caras em relação à preocupação de construir um grande templo, de desenvolver várias questões. Para que nós queremos essas coisas? Para que eu quero ter uma casa grande, boa e maravilhosa? Para que eu quero ter um automóvel fulano de tal? Para que eu quero mudar o meu celular todo dia e chegar a um ponto de ter um celular que faça cafezinho e pizza na hora que quiser? E a nossa ansiedade de ter, de buscar, de querer ter as coisas, e massa ter a tecnologia, porque ela é útil para a gente fazer o reino de Deus, é massa a gente ter certas coisas porque é bênção, mas essas coisas não podem tomar o nosso coração ao ponto de nós não estarmos prontos de, puf, nos livrarmos dela em segundos. Vocês estão entendendo qual é? Em segundos eu tenho que estar pronto para pegar toda a estrutura e, puf, ficar livre dela. Porque a estrutura, ela vai tomando conta da nossa vida de forma tão grande. E ela nos faz perder o foco e a gente não consegue mais usar as lentes de Deus para nós vivermos, para nós mesmos e para o mundo, para a sociedade. Lá em Romanos fala, não vos conformeis com o mundo, com o século. Isso no original, no grego, é sistema. Não vos conformeis com o sistema que está aí, mas transformai-vos com a renovação da sua cachola, do entendimento. Tem que pensar, igreja pensante. E quando eu não posso viver com o sistema, é porque eu tenho que andar contra a cultura do mundo. Andar contra a cultura da vida. Eu e você somos contra a cultura. Se você está aqui, ama Jesus, tem certeza da salvação e sabe que Ele vai realmente te buscar, você tem que morrer. Você tem que ser ridículo. Você tem que ser criticado. Porque o sistema fala. Vai lá e compra, e compra, e compra. O sistema fala. Se isola no seu condomínio fechado e deixa a miséria. A contracultura cristã não fala, vá para o meio da miséria, vá para o meio do caos, ame o próximo, se suja, se lambuze daquilo que precisa se ter contato contigo. Um dos grandes problemas de nossas igrejas pós-modernas é porque as portas geralmente estão abertas para que as pessoas entrem, mas as portas do fundo também estão mais abertas ainda, e elas entram pela porta da frente, e elas saem pela larga do fundo, e elas não conseguem voltar mais, porque a enxurrada do caos, do preconceito, da apatia, da falta do calor, da falta do amor, do aconchego, ela é tão forte que a pessoa não consegue voltar mais. É muito forte a enxurrada. Esses potes de barro, eles precisam ser quebrados constantemente. Constantemente eles precisam ser destruídos, amassados, jogados fora. E isso é nós. Os conceitos e preconceitos que nós carregamos. Pedro estava falando com Pedro da doxa recém-estabelecida. Né? Quantos anos, velho? 2 anos e pouquinho. Bebê está com a fralda cheia ainda. Isso é bom, sabe por quê? Porque pode se criar e deve se criar um DNA, uma visão, porque a tendência é começar a vir crente, xarope, de tudo é quanto a igreja, querendo estabelecer as suas regras, as suas leis, porque eu não concordo, e nós temos que sermos quebrados e criarmos um DNA novo, uma identidade nova, para quando a porta da frente da igreja estiver aberta, no fundo está fechada. Quando a pessoa dá a bater com as 4 paredes fechadas, lá dentro ela vai deitar e vai ser um lugar de bálsamo. Aleluia. Não de peso. Amém. Um lugar de liberdade, de ternura. Quando o laptop, a guitarra, o data show, a cadeira, a parede não puder mais ser suja por um miserável, então já perdeu-se a visão. Quando uma prostituta necrosada de gonorreia sujar o banco e vazar a pus, e ela não puder voltar mais, porque eu já vi, esses 20 anos, eu estou vendo tanto caos no corpo de Cristo, que dá medo. É nós ir lá e limpar e falar, volta e suja de novo, que a casa é tua. O sonegador de imposto, empresário, que é louco por dinheiro, ama dinheiro tanto, que só nega imposto, que pega caixa 2, que queima nota, que tem... também na mesma situação, está na mesma gonorreia da vida, ele entrar e ele ser amado e ele ser discipulado e trabalhar para o processo de que nós precisamos de um DNA, e esse DNA, esse tem que ser o DNA de Cristo Jesus. Amém. Do Evangelho do Reino de Deus, porque balela evangélica, ninguém aguenta mais. Ninguém dá conta mais de discurso evangélico onde não tem transformação. Nós estamos trabalhando aqui na cidade do Recife já há 1 mês. E os nossos, eu já estou acostumado com tanta coisa, mas os alunos chegaram e eles ficaram atordoados com tanto lixo na rua. E não é só pobre que joga lixo na rua. Você vê no sinal os caras de Chrysler, pega a latinha de refrigerante, pá! Pega a língua do cigarro e pá! A miséria está dentro das pessoas. O caos está dentro das pessoas. E o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus tem que sair de dentro de nós. E nós sermos agentes de transformação da sociedade. Nós precisamos de ter uma visão antropológica da cidade. Nós precisamos de entender a missiologia urbana para sermos uma igreja relevante no contexto urbano. Quantos missionários vão para as tribos indígenas, eles ficam pelados no meio deles. Eles comem a mandioca mascada com um macaco, vai dar os filhos, comem junto. Quando vai para a África, alguns lugares de Moçambique, que mulher tampar o peito da prostituta, que está com o joelho de fora é pior ainda, as irmãzinhas têm que ficar com os peitos fora. E se contextualiza. As nossas igrejas, quando eu falo nossa, porque nós somos um corpo em Cristo, as nossas, os nossos irmãos, as nossas igrejas espalhadas por aí, seja elas animistas ou totalmente céticas, elas têm que entender uma coisa, que elas precisam de parar esse trem que está desvairadamente ansioso e que, não, e que está conformada com o mundo, com o sistema. Que Romanos fala para ser contra isso, contra a cultura, transformai-vos. Essa ansiedade desesperada, essa neurose de correr, de correr, de ter, de números, de espaço, pá, pá, pá, pá, pá. Isso consome a sociedade não consegue ter percepção. E os cristãos não conseguem ter percepção de que o caos já foi instalado muito tempo atrás e a gente está indo na mesma onda. Parar e perguntar aos adolescentes da igreja, quais as suas? O que vocês têm para nos falar? Será que todo o pacote evangélico que nós estamos tentando passar para essas pessoas é o que elas realmente querem? Porque é muito fácil, no passado, quando o Evangelho veio para o Brasil, veio para o ensaio da presbiteriana, com todos os presbiterianos, os Bergmans, a Batista, o Daniel Berg, o Vinagre, esqueci o nome do cara lá, Viliarte, Vingrade, não, mas lá, Vinagre. Implantaram a Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará, aquela mulher da Patrão, lá, enfim, todos esses ícones aí, eles trouxeram o Evangelho para nós e foi muito massa, foi bênção. Mas eles trouxeram o Evangelho enlatado. Esse Evangelho, ele nunca foi contextualizado na nossa cultura. Então eles trouxeram o órgão, que o piano não podia, depois o piano converteu, colocaram esse piano na igreja, bateria nem pensar, era from hell. Depois a bateria passou a ser aceita na igreja, a guitarra que era do rock era do diabo, porque um cara falou, um juca da vida falou que rock era do diabo, todo mundo acreditou. Então está tudo convertendo, guitarra, bateria, baixo. Certo? Está tudo convertendo. E esse evangelho matado, ele veio, ele se instalou, e por décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, nós desenvolvemos esse evangelho e reproduzimos algo que foi nos trazido, que foi bênção, mas nós acomodamos e permanecemos num evangelho enlatado. Por que o culto tem que ser domingo à noite? Por que tem que ter uma banda e as cadeiras tem que ser assim? Por que tem que ter uma liturgia? Por que não pode ser uma escola de samba? Por que não pode ser... Enfim. Certo? E nós estamos, como Igreja de Jesus, reproduzindo isso. E nós, quando chegamos os adolescentes e os jovens nas igrejas, a gente já vai com uma forma pronta. Olha, é assim, assim, assim. E as pesquisas que nós fazemos pelo Brasil, a maioria, praticamente todas as igrejas, nunca parava para ouvir os jovens e adolescentes o que eles pensam, o que eles sentem, como que eles gostariam da cor da igreja, se eles querem ou não uma escola dominical domingo de manhã, ou se eles acham um saco, como que eles gostariam que a igreja dos sonhos dele fosse. Já pararam para pensar nessa proposta, irmãos? E às vezes a gente olha essa galera se perdendo, eles preferem ir para as rave, para tanto de lugar, porque lá eles vão poder se expressar, falar, cantar, ficar no chão, rolar, e não vai ter um sistema enlatado para poder aprisioná-los ali dentro e falar assim, agora você é bênção se você é assim. Jesus era muito doido, quero ler um texto, eu sempre leio ele, os alunos da Valente estão de saco cheio de ouvi-lo, e fala assim, para eu fechar aqui, tá? E fala assim, vocês estão com pressa para assistir Fantástico? Então tá, Big Brother. Então tá bom. Certo dia, eu já vou até de cor. Certo dia, Jesus estava na beira do lago da Galileia. A minha Bíblia é a linguagem de hoje, porque eu não vou usar uma Bíblia erudita para trabalhar com a minha geração. Não dá, não é cabível. Porque senão nem eu vou entender, quanto mais eles. Então eu vou usar uma linguagem mais herética, mais contextualizada, certo? E Deus opera um milagre através do Espírito Santo. É, uai. Certo dia, Jesus estava na beira do lago da Galileia, ensinando a palavra de Deus, e a multidão o apertava para ouvir a palavra. Ele viu dois barcos na beira do lago, e os pescadores estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão, e pediu que afastasse um pouco para dentro da praia. Então, sentou-se e continuou a ensinar a multidão. Viaja nesse texto comigo. Jesus estava pregando na beira do lago da Galileia. Viu os malucos lavando lá a rede, que devia ser de manhã. Pescador pesca à noite, amanhã. Entrou no barco do cara, porque a Bíblia fala que a multidão o apertava. Eu creio que ele precisava de um palquinho, de uma estrutura, uma fonética maior, uma acústica e tal. A Bíblia fala, ele continua a ensinar os caras, o povo, a multidão, que o apertava. Aí o texto continua assim, muito louco. Quando ele acabou de falar, disse para Simão, Pule esse barco mais para dentro do lago, no lugar mais fundo. Aí você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, a gente trabalhou a noite toda, não pegamos nada, nem uma piaba. Mas já que o senhor está mandando, vamos jogar as redes e vamos obedecer. Ponto final. Não tem conversa. Jesus mandou, a gente obedece. Ah, mas mamãe, papai, deixa os mortos os seus mortos. Porque o filho do homem, Jesus, Deus, não tem uma jeito na cabeça. Nós podemos reivindicar direito? Isso não é uma igreja relevante. Quando jogaram as redes na água, pegaram tanto peixe que as redes quase se arrebentaram. Então, fizeram sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Eles foram encher os dois barcos com tanto peixe que quase afundaram os dois barcos. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, pois sou muito pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante eu vou te ensinar a pescar gente. Vambora, homem, vizi. Eles arrastaram os barcos para a praia. A Bíblia fala, deixaram tudo e seguiram Jesus para aprender a pescar gente. Certo? Se a gente for fazer uma viajada no texto, Jesus já estava ensinando aquele povo na beira do lado. Ele viu os caras ali cansados, arrebentados. Imagina o cara, o trabalhador, ficar a noite toda tentando pegar, não pegou nada, está lavando a rede. Ele tem IPTU para pagar, água, luz, telefone, absorvente da mulher, comida dos meninos, leite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o cara precisa de dinheiro, precisa de produto, matéria, precisa de grana, sustentar a casa. Imagina você sentado no corpo do ônibus, 6 horas da tarde, e começar a ver os trabalhadores da cidade, da metrópole, indo para casa com a carne exprimida no ônibus e sem nada para comer. Moram nas favelas, nas periferias. Quem sabe como é que está a vida desse povo? Quem sabe como que esse povo está vivendo tanta neurose? Talvez a mulher reclamando, brigando, o filho indo para o tráfico ganhar dinheiro, porque né, a casa não tem mais como ser suprida. E a igreja, tráfico de drogas, supre a necessidade dos pobres muitas vezes. E a igreja de Jesus Cristo, às vezes, fica gastando grana com aquilo que não é pão, com aquilo que não é prioridade. Então Jesus viu essa cena rapidamente. E ele viu que aquele povo precisava de alimento espiritual. Ele não se hesitou em pular no barco. E a Bíblia fala que ele continuou a ensinar. Jesus poderia ser um cara que muitos de nós somos. Tipo assim, ah, velho, eu já fiz o meu trabalho, agora eu vou para casa e é assim, eu vou ficar lá na galinhagem, sai de pornô e tal. Jesus poderia fazer tanta coisa, mas ele viu que era urgente o prosseguir do evangelho, porque a palavra liberta, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará de quê? De sermos evangélicos. Amém. E partimos para sermos cristãos. E Jesus continuou a partir para a guerra. E depois que ele viu que aqueles caras estavam cabisbaixo, eu faço a leitura desses pescadores lá, dos nossos trabalhadores de hoje, assalariados, alguns ambulantes, alguns passando altas dificuldades na vida. E nossas igrejas gastando milhões com templos, com coisas lá. E aí vai, o texto continua. E Jesus manda os caras jogar a rede. Jesus deu um testemunho para aquela multidão que o ouvia, que ele é Deus e ele faz milagre. Aleluia. Que tinha um povo ali com baixa condição de vida que precisava também de ver o milagre para que a fé acrescentasse, para que a fé crescesse, para que a fé estruturasse em Jesus, em Deus. Jesus é Deus. Ele é poder. Jesus é muito mais que adesivo de carro, de slogan de camisa. Tinha discurso evangélico. Jesus é poder sobrenatural. Então ele testemunhou para os pescadores, e testemunhou para a multidão. Olha que loucura! Testemunho vivo de poder de Deus. O povo precisa de ver poder sobrenatural de Deus. Mas enquanto as nossas portas do fundo estiverem abertas, eles não vão ver que eles passam direto. Enquanto as nossas cadeiras estiverem cheias de crente, eles não vão sentar para ver, porque eles não têm lugar. Lugar de crente é na boca, é na esquina, na boate, na Assembleia Legislativa, no governo, é por aí. E aqui vazio para miséria. Gente, aí Jesus arregaçou mais ainda com tudo. E ele pegou e Pedro ajoelhou, ficou envergonhado, o povo viajou na ideia. E Jesus falou com ele assim: olha, larga tudo aí, porque vocês são bons serviços, vocês precisam aprender a pescar gente. E para pescar gente, a gente precisa de ler Bíblia na pós-modernidade. Porque lá Jesus falava pessoalmente com os caras. E depois Deus se revelou ao homem de três formas. Primeiro a natureza, certo? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a sua obra das suas? As suas mãos. Mãos, certo? Depois ele se revelou ao homem através da palavra escrita, a Bíblia. E depois da palavra viva, o verbo. E o verbo era Deus estava com Deus e parará e pororô, e Jesus. Então, para aprender a pescar a gente tem que ler Bíblia. Tem que... Quem já viu a boca de Deus aí? Aqui, ó. Isso é boca de Deus na pós-modernidade. Porque é a palavra de Deus. Então, não é? Eu estou enganado? Hã? Isso aqui é a palavra de Deus para a humanidade. Por isso que ele colocou ela impressa, o Ministério de Comunicação é maravilhoso do carinho. Isso aqui é a comunicação, a palavra está indo para a humanidade. Então, ele viu a necessidade desse poder. E para a gente aprender a pescar a gente tem que comer isso aqui. Comer mesmo, com força, alimentar isso aqui, meditar, entender o processo do reino de Deus. As pessoas ficam lendo livro, Augusto Cury, Alta Ajuda, lê Freud, lê Nietzsche, lê todo mundo, mas não lê Bíblia. Não estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A galerinha vai para as faculdades e desvia, não é? Porque tem um monte de professor filósofo apertando esse clã, os caras tremem diante desses gigantezinhos. E no passado, o gigante era Golias, era filisteus, era os caras lá. Hoje, os nossos gigantes, sabe o que é? Universidade. É indústria pornô. Rede Globo, que os crentes ficam dando embora na casa de desgraça, de novela. E mais um monte de coisa, velho. Irmãos. Então, Jesus, para fechar aqui. Jesus, velho, grava isso aí no site. Sem corte, vai ser censura. Jesus, ele vira no final do texto aqui e ele fala com os caras: larguem tudo e me seguem. Jesus fez uma parada que hoje, no sistema capitalista que a gente está vivendo, Jesus fechou duas empresas pesqueiras. Naquela época, o comércio era o quê? Tráfico, né? Transporte, Mesopotâmia, Egito, aquelas regiões ali. Vou entrar na geografia bíblica, não, porque a gente não sabe tudo. E Jesus fechou. Oi, o comércio era artesanato, pesca, né? Um monte de coisa. Fechou duas empresas, pegou aqueles empresários e falou: velho, vamos embora, que agora chega desse trabalho. Vamos embora, seu caminho agora é aqui. Deixou aquele monte de peixe para alimentar o povo, que o apertava, testemunhou. Então Jesus tinha visão, tinha dinamismo, tinha rapidez, tinha praticidade nas coisas. Ele não ficou inventando moda que tinha que construir um palácio para ele subir para continuar ensinando o povo. Ele usou o que tinha na mão, coisas práticas, rápidas e objetivas. E nós, que somos potes de barro, precisamos ser rápidos, objetivos, dinâmicos, em permitir Deus, que Deus arrebente conosco todos os santos dias da nossa vida. Permitir que Deus tire de nós tudo aquilo que é Deus na nossa vida. Permitir que Deus arranque de nós tudo aquilo que nos impede de andar. Porque às vezes a nossa barraca, nossa carcaça está tão cheia de coisas e produtos e objetos e responsabilidades que Deus arranca de nós e nos deixa livre. Meus pais são missionários há 50 anos. E as duas vezes que eu saí de missões foi porque meu pai vendeu uns imóveis e montamos uma empresa forte lá em Belo Horizonte. Aí meu colo arrebentou e falimos, para a glória de Deus. Foi tão bom falir. Tão bênção falir, porque os meus pais tinham chamado. E nós estávamos quebrando a cabeça ganhando dinheiro, velho. Não que dinheiro seja ruim, dinheiro é bom. Mas a gente tem um chamado. Por que eu vou caçar e enfiar o nariz Empresa, velho. Já imaginou? A pior coisa da nossa vida como cristãos é nós andarmos fora do centro da vontade de Deus. E de repente Deus quer que você seja um empresário, multimilionário e massa. Vai nessa, porque Deus quer, mas e se não? E tem tanta coisa que nos fica pegando, nos segurando. Tem gente fazendo faculdade que não é para fazer. Era para fazer faculdade X, está fazendo a Y, porque o olho de Tandera acha que vai ficar rico. Tem muita gente gastando grana, construindo templos e construindo estruturas, mas essa estrutura, por mais que ela seja ministerial, ela não vai agarrar o tempo de Deus e vai se tornar uma barraca. Ainda bem que está chovendo, vocês não ficam prédio embora. Não vai se tornar uma barraca, potes de barro inquebráveis para Deus. Inquebráveis. O dia que mamãe me liberou de vez para missões, ela falou assim: filho, vai embora e faz tudo que Deus quer. Se eu tiver um problema, minha mãe tem 10 mil doenças. 10.500 doenças. Se eu tiver um problema e alguma coisa me acontecer, não venha me ver. Me libera, filho, vai embora. Me larga. Não vai gastar dinheiro para vir me ver. Vai fazer aquilo que Deus quer. E André falou a mesma coisa comigo. Diniz, se qualquer coisa me acontecer em algum lugar do mundo, eu e André temos acordos. Não vai caçar, arrumar dinheiro e mobilizar a igreja para transladar corpo para lápide. Me bota em qualquer cova, em qualquer cidade que a gente tiver. Me libera, velho. Toca seu barco. E eu fiz esse acordo com ela. Nada pode nos segurar. Quando a gente começa a meditar no livro de Hebreus 11, os heróis e patriarcas da fé, a gente começa a ver como que aquele povo, Abraão, saiu da sua cidade sem saber para onde ia. Mas Deus só mandou falar, falou com ele: Abraão, vaza, meu pai, agora. Abraão juntou umas trouxas, uma rapadura, um papo, um pouco de velho, vazou. E não sabe para onde ele ia. E foi. Deus pede a Abraão filho. Não é loucura, gente? Hã? É contra a cultura. Contra a cultura. Abraão, através de Isaac, você vai enumerar a terra. Aí depois Deus vai lá com a aspiração dele: pode me dar esse menino aí. Consagra ele para mim. Ah, que doido. Então Deus é mentiroso? É pirado? Deus prova a gente o tempo inteiro. Deus provou Abraão. E Abraão sacou, ele pegou no ar assim a parada de Deus. Então tá, Deus, é nós. Põe fogo nesse menino. Deus quebrou Abraão, torceu, tirou o caldo grosso. E é esse caldo grosso, desse pote de barro, que nós temos que permitir Deus pegar e destruir tudo. Fazer todo dia visão nova, caráter novo, renovado. E a gente falar: Deus, o que na minha vida está sacaneando? Tá? Desculpa, não pode usar esse termo. O que na vida está sacaneando e sendo a vontade do Senhor para mim? O quê? O quê? É o meu ministério? Então arranca esse ministério fora. Isso já virou pedra de tropeço. É namorado? É namorado? É o quê? Coisas. E a gente permitir Deus arrancar tudo e Deus pegar a gente: pô, ali, agora minha vontade para você é lá, agora minha vontade para você é lá. E deixar Deus fazer onde que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Amém. Vocês estão ligados qual é? Nós temos um grande desafio como humanidade. Nós temos um grande desafio como igreja. Nós temos um meio ambiente aí para cuidar que ninguém está dando a mínima. Nossa turma começou a vestir saco de lixo, começou a enfiar dentro do saco de lixo do outro lá no centro, para fazer a intervenção humana, pegar frango, podre, colar no corpo. E a cidade parou e ficou: o que é isso? Isso é você amanhã, filho. Vai ficar no chuchão. A igreja tem que intervir nisso. É verdade. Na educação, na saúde, na política, nos esportes, na mídia de massa. A igreja precisa se posicionar, mas o pote tem que quebrar. E o centro da vontade de Deus tem que estabelecer dentro da nossa carcaça. Não permita que doxa seja mais uma igreja. Amém. Na hora que começar a vir um crente velho, xarope, reclamando, murmurando, cobrando, veio me indicando direito, fala, some daqui. Profunda, mas aqui não é lugar de gente murmurento, reclamento, que fica reivindicando direito, é lugar de gente produtiva, gente que ora, gente que busca, gente que converte o bolso, que oferta, gente que ama, que chora, que clama no deserto, por essa geração. Aleluia. E que tenha a consciência de que tudo aqui é rodoviário, moçada. Você não tem nada aqui. Bem-vindos à morte. Esse é o segredo, morrer todo dia. Amém? Amém. Então, alguém morreu por nós. E alguém morreu por mim. Não era para eu estar aqui. Eu já fui atropelado 5 vezes. 2 por ônibus, 2 por carro, 1 por moto. Eu já caí da laje. Eu já, os caras sentou o dedo em boca de fumo e bala, passou para todo lado. Eu já caí da laje, quase perdi o braço. Aconteceu tanta coisa na minha vida. Uma vez eu tive que pular do segundo andar, que eu estava tendo um caso com a mulher do advogado policial civil. Uma vez eu chegou por lá nesse segundo andar, quando eu pisei no chão, a dor subiu. Parece que eu vi a minha alma pagando, eu falei assim, morri. Eu fiquei uns 15 minutos só de cueca na garagem aqui do prédio e eu senti no meu corpo, eu fiquei meses com dor. Eu falei, isso é castigo de Deus para eu morrer. Só que eu nunca consegui morrer. Gente, morrer é fácil. Viver é muito mais difícil do que morrer. É muito difícil viver. E a humanidade está sofrendo para tentar viver. É porque eles não entenderam o mistério. Tem muito crente lutando para viver, para se estabelecer na terra, para ter isso e para que nada. Nós temos que morrer contra a cultura. Certo? Esse é o segredo da parada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Posso fazer uma divulgação de um segundo? A gente, o Avalanche é uma escola de missões urbanas, nós temos escola de política, história, sexualidade, artes, comunicação. A gente ia ter uma escola de estilismo e moda esse ano, mas nós não tivemos obreiros, porque os obreiros que falaram pra gente que Deus já tinha falado com eles, que era para eles ir para lá, se envolverem em amores, em dinheiro, tanta coisa, em desobedecer a Deus e foram embora. Então a gente tem essas escolas. E o projeto inicial nosso, estabelecer base missionária nossa no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Europa. Por quê? A gente vê que os seminários mandam todo mundo para o Sudeste, os caras ficam lá e não querem voltar para as regiões de difícil acesso. Então nós queremos fazer o contrário, a gente quer ir para o difícil acesso, estabelecer algo concreto e reproduzir líderes. Qual que é a nossa ideia? A gente quer pôr uma base do Avalanche no Egito. Para quê? A gente quer pôr uma base missionária aqui para treinar jovens de todas as idades, para trabalhar com missões urbanas no caos, reproduzir as igrejas, montar projetos para as igrejas, encher as igrejas de travestis, de prostituta, incomodar os crentes e botar para quebrar esses processos. Glória a Deus. Então, em janeiro nós vamos ter escola de verão, provavelmente a gente traga uma escola em janeiro para cá, 20 dias de férias. Eu quero deixar essa divulgação, vou deixar o flyer para o pastor, entre no site, descubra, envolva, amém. Vocês vão estar sabendo mais detalhadamente. Qual é o site? www.avalanchemissões.org. Ok? Queria deixar essa divulgação para vocês, nos cobrir de oração.